se derramando neste lugar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Tem unção de cura se derramando neste lugar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Certo em certo dia, um anjo descia e movia as águas. Quem fosse o primeiro a mergulhar curado ficava. 38 anos ele tentava e não mergulhava. E Jesus chegando lhe perguntou: queres ser curado? Senhor, não consigo ser o primeiro a mergulhar. E Jesus lhe manda: toma a tua cama e comece a andar. Deus tem a sorte.